os ensinamentos dos quatro pensamentos que transformam a mente, eles têm coisas mais sorridentes, menos sorridentes, mas eles correspondem a um tipo de ensinamento que os mestres tibetanos, eles enfatizam muito. Porque cada vez que a gente oscila no nosso caminho, eles dizem, então contemple os quatro pensamentos que transformam a mente. Então esse tema, há um pensamento anterior e um posterior. Então na verdade são seis. São seis pensamentos. Dois deles são sorridentes. E quatro são, as três são problemáticos e um é bom, mas a gente nem sempre se dá conta. Então, os dois primeiros são bons, são sorridentes. A primeira coisa é assim, apesar das dificuldades que a gente enfrenta, é bom a gente entender que nós estamos dentro de uma direção positiva. É como, seria assim, os nossos pais, eles cuidaram de nós cuidamos dos nossos filhos. Os grandes mestres, eles entendem a ação, a mente, a existência, eles entendem isso além do tempo, além de vida e morte. E eles têm esse olho compassivo por nós, como os pais e mães têm pelos filhos. E eles assumem compromisso durante a vida de seguir cuidando dos seres. Então nós estamos cuidados, nós estamos apoiados pelos seres que já passaram. Estamos apoiados, o Buda é vivo, o Guru Rinpoche é vivo, não no sentido físico do termo, mas no sentido sutil. Então nós temos, nós recebemos constantemente influências positivas. Se a gente entender isso ou não, não é o ponto crucial. Mais importante do que isso é nós entendermos que há uma direção positiva no universo. Então nós podemos até mesmo duvidar, será que existe verdadeiramente uma direção positiva? Se existe isso, essa dimensão é verdadeiramente poderosa, por que nós estamos como estamos? Então isso é uma pergunta que às vezes surge assim. Na visão budista, sem dúvida, nós temos uma direção positiva e ela é a maior, ela é a dimensão maior. Todo o aspecto negativo, ou seja, todo o sofrimento, todas as pessoas que são regidas por negatividades e fazem coisas atrozes e terríveis, nós nunca convertemos isso num princípio do mal. Nós sempre dizemos, as pessoas aspiram à felicidade e usam meios errados para obter felicidade, e não obtêm felicidade, mas causam sofrimento para si e para os outros. Então, no budismo, a gente opera entre lucidez e engano. Mas tem uma diferença muito grande entre lucidez e engano. A lucidez produz frutos verdadeiros e o engano produz sempre frustrações. Então, se vocês olharem, por exemplo, as pessoas que usam coisas negativas, elas nunca vão longe, elas nunca obtêm um sucesso verdadeiro. Então, isso nos permite entender esse primeiro ponto. O primeiro ponto diz... há uma dimensão positiva e ela é vitoriosa. Esse aspecto, ele está ligado no budismo à linhagem. Ou seja, a gente diz, existe uma linhagem de seres que geração após geração mantém a lucidez como algo que nós podemos entender. Mantém a lucidez como uma dimensão verdadeiramente positiva e presente. Então essa lucidez, ela está estampada nas coisas, ela é aquilo que é a realidade verdadeira das coisas. Então nós temos isso sempre disponível. Assim, o primeiro desses seis pensamentos, o pensamento preliminar, é esse: há uma dimensão de sabedoria. Então isso é maravilhoso. Essa dimensão de sabedoria, ela é inabalável, ela não pode ser atingida. Existe como um centro do bem que não pode ser atingido. Quando nós nos afastamos disso, quem sofre somos nós mesmos. e as pessoas com quem a gente termina agindo. Então, esse é um ponto bem interessante, né, que eu acredito que é uma das bases da cultura de paz. Ele substitui o ponto no qual nós pensamos que estamos num mundo ao contrário, num mundo avesso, onde nós tentamos fazer coisas positivas e elas não dão certo, nós somos minoria, o mundo está perdido, alguma coisa desse tipo, né? Então, o que a gente observa é que quando nós não andamos de forma correta, nós colocamos tudo em risco, a nós mesmos e aos outros também. Então, agora, a gente pode até mesmo entender que nós estamos em tempos de degenerescência. Esses tempos de degenerescência se traduzem por uma dificuldade geral. Então, nós fizemos muitas ações não virtuosas e elas geram efeitos. Esses efeitos se traduzem por alterações de vários tipos, entre elas as alterações climáticas que nós estamos presenciando. Então, esse ponto é assim. Mas se vocês pensarem, qual é a nossa possibilidade de seguir desse modo? Se a gente seguir desse modo, lá pelas tantas, o próprio ser humano está condenado. Então, aqui teve um dos líderes indígenas, o Ailton Krenak, que vai voltar esse ano aqui ao Caminho do Meio, dentro dessa programação da Educação Gaia. Ele deve vir aqui. Então, Ailton Krenak, ele estava dizendo que não são os... não é a natureza que está afetada, que está ameaçada, o ser humano é que está ameaçado. Então, essa é a visão dos índios, né? E Jagdo Rinpoche, ele dizia: vocês não se preocupem muito, porque o que está afetado é o samsara. Ou seja, o mundo ilusório é que está com problemas. O mundo espiritual não está com problemas. O mundo ilusório está com problemas. O mundo construído pelas nossas negatividades, ele está com problemas. Então, é muito importante entender que as pessoas que vão agir de forma negativa, elas não passam de um ponto, elas vão aumentando a sua ação, lá pelas tantas elas são paralisadas. Isso significa que nós estamos dentro de um universo positivo. A própria pessoa, se ela faz ações negativas, ela começa a entristecer. Eu achei muito interessante esse artigo que foi publicado na revista de bordo da TAM, uma das revistas de bordo da TAM, que tem uma reportagem com o José Júnior, que é do Afro-Reg, dessa multinacional. Vocês podem até... vou deixar circular aqui, não sei se todo mundo já viu. O Zé Benetti, que é esse aqui, não é? Esse aqui não é o Júnior, o Benetti. O Zé Benetti, eu pedi que ele estudasse um pouco, comentasse com o grupo. Então, esse é um tema bem interessante. Então, o José Júnior, ele se especializou em tirar pessoas do tráfego. Não do tráfico. Aliás, não do tráfego, mas do tráfico. Então, ele diz que ele tirou gente que ganhava 50 mil por semana. Na verdade, está fazendo uma propaganda, né? Olha quanto que se ganha ali, né? Mas ele dizia que ele tirou gente assim, e que ele pegava um espelho e punha na frente, no rosto da pessoa. Assim, dizia: agora olha a sua cara como está. As pessoas não queriam olhar a sua cara. Elas tinham medo de olhar nos seus próprios olhos. Então, assim, as pessoas estão poderosas, estão com fuzis na mão. Matam, ganham dinheiro, mas elas não são capazes de olhar os seus próprios olhos. Aí ele diz que fazia a luta entre o tambor e o fuzil. Ou seja, aí ele dizia: você está com o fuzil na mão, ou você está infeliz. O que você quer mesmo é celebrar, você quer é ser feliz. Então o tambor era um sinônimo disso, da felicidade, né? Então esse é um ponto interessante. Por exemplo, a pessoa faz coisas negativas, ela fica muito mal. Quem está ganhando 50 mil por semana com fuzil na mão, temido pelos outros, em princípio, parece que ele chegou lá. Mas isso produz infelicidade, tira a capacidade deles. Então, o Afro-Reggae surge com esse enfrentamento. Achei muito interessante esse processo. É parecido com essa análise de Sua Santidade Dalai Lama também, né? Onde ele vai mostrar que quando nós entramos pelo samsara, a nossa felicidade progressivamente diminui. Um ponto muito importante a gente entender isso. Mas poderia ser o contrário. Quanto mais gente eles matam, mais gente ganha dinheiro, mais eles ganham dinheiro, mais poder acumulam, mais felizes eles estão. Mas não só eles vão ficando infelizes, como a vida deles vai se encurtando. Então surgem vários aspectos de kármicos que fazem a vida se encurtar. Então isso é muito grave. Assim. Por isso que a gente diz, o mundo ele tem essa direção. Quando nós andamos numa direção positiva, nós colhemos resultados positivos e vamos colhendo felicidade crescente. Mas quando nós nos valemos de aspectos negativos, nós temos problemas crescentes também. Então é muito importante a gente perceber que o universo inteiro se comporta desse modo. Então o primeiro dos seis pensamentos é esse. Há uma conspiração, como se houvessem seres em vários planos conspirando favoravelmente, criando essa direção e dentro dessa dimensão, na medida em que nós fazemos ações positivas, colhemos resultados positivos, como se houvesse uma corrente positiva para isso. A gente precisaria contemplar isso. Contemplar esse ponto. Né? Depois nós temos o pensamento seguinte diz respeito à nossa vida humana. Então, por exemplo, estamos todos nessa sala aqui. Isso significa que a gente teve uma oportunidade de estar aqui. Essa oportunidade, ela se traduz pelo fato que nós estamos com saúde, nós não fomos impedidos, nós estamos aqui. Isso é uma vantagem. Então nós podemos aproveitar essa condição. Então isso é muito favorável. Vocês observam que os cachorros aqui ao redor também estão nesse local, mas eles já não aproveitam direito a oportunidade. Então não basta nós estarmos no local, é necessário que a gente tenha condições mentais, tenha capacidade de reconhecer as coisas. Aí nós aproveitamos as condições favoráveis, né? Então isso é o primeiro dos quatro pensamentos. Então a nossa vida humana nós temos, mas a gente pode desperdiçar a vida humana. Quando a gente usa a vida humana para nos tornarmos mais lúcidos, andarmos num caminho de virtude, então se diz que nós transformamos a nossa vida humana numa vida humana preciosa. Então todos nós temos uma vida humana preciosa. Então esses são os dois aspectos positivos que eu queria falar para vocês. Agora começa a complicação. A complicação é assim, a linhagem, os ensinamentos, a nossa vida preciosa, toda a nossa capacidade de fazer as coisas de forma correta e boa, ela pode ser impermanente. As condições para isso são impermanentes. Por exemplo, a nossa saúde, ela pode fraquejar, os ensinamentos podem desaparecer. Nós podemos ficar sob domínio de circunstâncias onde isso não é possível. Se vocês olharem essas regiões de conflito, sempre que tem guerra em algum lugar, se você falar de paz, aquilo é altamente subversivo. As pessoas não toleram isso. Eu lembro do Brasil, na época, quando eu era menino, isso foi antes do golpe militar, isso foi, vamos dizer assim, final da década de 50, início dos anos 60, onde escrever paz nas paredes era muito perigoso. Então, há isso, há essas coisas assim. Escrever paz, justiça, qualquer coisa assim, aquilo era altamente perigoso. Então isso significa tempos onde as virtudes não podem nem ser nomeadas. Houve tempos em que nós não poderíamos fazer uma reunião como essa. Com certeza. De jeito nenhum. Há muitos lugares no mundo que não se pode fazer uma reunião como essa. Então, eu lembro bem desse ponto. Então nós temos hoje essa condição favorável. Né? A gente devia se alegrar, rezar pelos palestinos e judeus, que eles estão num ambiente onde a virtude ela pode se manifestar como se fosse ódio. Virtude é criar violência sobre o outro. Nós, felizmente, não estamos nisso. Mas isso é uma circunstância transitória. Nós podemos passar para períodos de dificuldade, como nós já vivemos. Né? Então, isso diz da impermanência. Também nós, inevitavelmente, somos frágeis frente à morte, decrepitude, doença, morte. Então, aqui no próprio SEB, felizmente ninguém morreu ainda. Espero que nunca ninguém morra. Né? Mas fazer o quê, né? Tendo em vista isso, nós já preparamos aqui no altar, já tem uma câmara para colocar a cinza dos praticantes. Eu espero ser o primeiro a ocupar aqui, não quero ver ninguém chegar antes de mim. Mas esse é o ponto. Por quê? Porque é inevitável isso. Entre os mortos daqui, a gente pode incluir a Zuiten Sensei. Né? Eu acho que alguns de vocês conheceram, acho que muitos não conheceram. Era uma monja zen, ela chegou a morar um tempo curto aqui dentro, quando ela adoeceu. Então, ela era aluna de Moria Maruji. Então, ela veio do Via Zen de Porto Alegre e veio morar na natureza aqui. Quando ela adoeceu, ela veio para cá. Ela terminou morrendo de câncer, fez duas quimioterapias e morreu. Antes de morrer, voltou para a Alemanha, porque ela era alemã de nascimento, foi morrer junto da família, com o apoio do Estado alemão, assim, para ela. Foi favorável. Isso foi assim. Então, para nós, é uma clareza da impermanência, porque ela era uma monja, meditante, professora, aplicava shiatsu. Né? Ela originalmente era do teatro e da dança. E vegetariana, cuidava saúde e tudo. Morreu de câncer. Câncer galopante, rápido. Isso para nós é uma perda. Então, a cinza dela ficou na Alemanha. Mas a impermanência é visível. A gente olhar, o Thiago do Rinpoche também chegou em 1993 aqui no Sul, morreu em 2002. Ele se instalou no Brasil em 95. Então, ele ficou 7 anos aqui entre nós, de fato. A permanência pegou ele. Aí vocês vão olhando, Dalai Lama está doente. Cada ano ele tem sido internado, 1 ou 2 vezes. Então a saúde dele está progressivamente mais frágil. Nós vamos encontrando os grandes mestres. Eu vi o Dai Sansanin morreu. Meu primeiro mestre, o mestre que me deu ordenação dentro do Zen morreu. Foi Narazaki Hiroshi, faleceu. O mestre que me deu refúgio e ordenação, quer dizer, o refúgio, a primeira iniciação que eu tomei, Chenezig, que é um mestre tibetano de Angon Kontru Rinpoche, ele morreu com 36 anos de idade, aproximadamente. Muito jovem, morreu também. Então, Nankai Norbu Rinpoche curou um câncer, ele teve leucemia. Sou bem mal. Está diabético, Thiago do Rinpoche é diabético. Então a gente vê os mestres, eles têm as suas dificuldades. Então isso significa o quê? Impermanência. 16º Karmapa faleceu também, isso ainda foi nesse período. Dudjom Rinpoche morreu no final da década de 80, um grande, grande mestre. Diogo Tintse Rinpoche. Só para falar assim dos mestres, né? Então aqui eles vão tudo se dizimando ao redor. Assim. Agora a gente tem a sua santidade Dalai Lama. Dalai Lama morreu, eu acho que o sol não aparece por uma semana. A impressão que eu tenho. Assim. Porque tamanha a ação positiva dele, né? Que eu acho que a gente vai entristecer por um longo tempo. Eu não vejo nenhuma possibilidade, eu não vejo ninguém que possa ocupar o espaço da ação dele. Ele já está com 70 e... Ele nasceu em 35, 73. Vai fazer agora, em 2009. Não, 74 ele vai fazer. Vai ser 35. Então, a impermanência, ela existe. A impermanência existe. Então, nós também. Eu conto tudo isso para não deixar você sozinho. Ou seja, nós também vamos morrer, com certeza. É absolutamente certo. Nos ensinamentos se diz, olhe os mestres curadores do passado. Eles também morreram. Os mestres de cura morreram. Jesus Cristo morreu, Buda morreu, todos eles morreram. Naturalmente, especialmente dos grandes mestres, se diz, isso é uma manifestação de compaixão deles. Então, eles manifestam um corpo ilusório e transitório para falar sobre aquilo que não morre. Então, os grandes mestres, eles trazem essa lição, eles se manifestam com um corpo mortal para falar sobre o que não morre. Então, esse é o ensinamento deles. Mas a impermanência, ela existe para nós. Então nós vamos estudar sobre isso, essa impermanência e a impermanência sobre as nossas vidas. Aí o ponto seguinte é a estrutura kármica. Todos nós temos estruturas de negatividade guardadas. Assim. Então, nós temos o que se chama karma primário. Quando aparecem condições secundárias, karma primário aflora e a gente faz coisas que não são adequadas. Então, esses karmas estão sempre aguardando essa oportunidade. Então, no budismo, esse é um ponto crucial. Nós precisamos purificar esses karmas. Agora, quando nós temos essas estruturas kármicas e elas, na condição secundária, elas afloram, nós fazemos ações negativas. Quando fazemos ações negativas, nós sofremos e produzimos sofrimento para os outros. E, logo, nós deveríamos tomar refúgio na natureza lúcida que evita as ações negativas das estruturas kármicas. Então, esse é o sexto pensamento. Então, para resumir, nós temos o primeiro pensamento, que é a linhagem. Existe uma inteligência positiva nos protegendo. Segunda coisa, nós temos uma vida humana preciosa. Terceiro aspecto, a impermanência. Nossa vida humana preciosa pode ser atingida e vai ser atingida. Quarto aspecto, nós temos uma estrutura kármica negativa. Quando surgem condições particulares, a negatividade aparece. Quinto aspecto, quando a negatividade aparece, surge sofrimento para nós e para os outros que estão ao nosso redor. Sexto aspecto, em vista disso, eu tomo refúgio consciente na natureza de lucidez. Se vocês estiverem, por exemplo, falando para cristãos, é muito parecido. Por exemplo, na linguagem cristã, a gente poderia dizer, Deus existe e nos protege. Nós temos uma natureza divina que pode se libertar completamente. Terceiro aspecto, ainda assim nós temos obstáculos de negatividade em nós. Esses obstáculos de negatividade, quando se manifestam, eles produzem sofrimento para nós e para os outros. Logo, eu deveria tomar refúgio, tomar por referência a direção positiva e olhar para Deus. Ou olhar para a igreja, ou olhar, tomar refúgio no caminho. Essa seria uma visão cristã parecida. Então, no budismo, a gente olha desse modo, a gente toma refúgio no Buda. Mas o Buda, vocês não pensem que o Buda pertence ao budismo. O Buda é a natureza última. É o nome que os budistas dão para a natureza última. As diferentes tradições dão outros nomes para a própria natureza última. Estamos todo mundo falando da mesma coisa, só com diferentes nomes.